você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou. Uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelhar e não consegue mais orar, pensas que teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar. A glória da segunda casa será maior. Sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre e não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus, sem você. Receba agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. See you.